Bom dia, ouvintes da rádio. Sou Otávio Pitaluga. O que são redes de relacionamentos? Você pertence a diversas redes de relacionamentos ao mesmo tempo. A primeira delas é a sua família, depois seu país, em seguida o local onde vive, e uma série delas, amigos, colegas de trabalho, de escola, de lazer, etc. Cada pessoa representa uma oportunidade única de construção, de fazer a diferença, progredir, de se desenvolver. Todo contato é importante, na sua forma, hora e local. Mostraremos como semear, regar e cuidar das redes de relacionamentos, criando uma relação de ganhos mútuos com cada pessoa. Nesse processo, você se fortalecerá e todos serão vencedores. Quais são os princípios básicos de gestão da rede de relacionamentos? Até amanhã.